amor, vem, vem me consolar. Minha vida é tão vazia, estou cansada de sofrer, não posso mais amar. Cansada de sofrer, não posso mais amar. Sinto uma dor no meu peito. Só você poderia dar jeito. A flor também é uma mulher que nunca teve coração. A flor mulher iludiu meu coração, mas meu amor é uma flor ainda em botão. O seu olhar diz que ela me quer bem. Seu amor é só meu de mais ninguém. Eu perguntei a mal me quer, se meu bem ainda me quer. E ele então me respondeu que não. Chorei, mas depois eu me lembrei que a flor também é uma mulher que nunca teve USP FM da cidade de São Carlos, com a Rádio USP FM da Pauliceia Desvairada e Rádio USP FM de Ribeirão Preto em 107,9, você está ouvindo e curtindo Um Jardim, um Coreto, a Música e a Saudade. O nosso e-mail para que você solicite músicas: uspfm@sc.usp.br. O site da Rede USP de Rádio: www.usp.br www.rádio.usp.br/radiousp. Você pode ouvir esta pedida ao vivo e ela também estará disponível em arquivo. Mas... Carnaval desengano, essa morena me deixou sonhando. Mão na mão, pé no chão. Quarta-feira, sempre desce o pano. Com sucessos momísticos, nós damos sequência nesta pedida radiofônica, um jardim, um coreto, a música e a saudade. Que tal agora dois grandes sucessos do rei da voz, o Chico Alves, o Chico Viola, aquele mesmo que fazia o Brasil parar ao meio-dia aos domingos pela Rádio Nacional. Chico Alves, quanta saudade. Chico Alves, quantos sucessos carnavalescos. Chico Alves, do Davi Nasser, aquele mesmo que nasceu em Jaú, foi repórter diretor da revista O Cruzeiro do Rio de Janeiro, a composição Confete. E ele voltando para defender também do Davi Nasser, aquele que nasceu em Jaú. O arranjo do Lírio Panicali, o rei da voz, o Chico Viola, Francisco Alves defendendo Rasguei o meu Pierrot. Saudade, ai, ai, ai, ai. Ao te ver na fantasia que usei, confete, confesso que chorei. Confete, pedacinho colorido de saudade, ai, ai, ai, ai. Ao te ver na fantasia que usei, confete, confesso que chorei. Chorei porque lembrei o carnaval que passou, aquela colombina que comigo brincou. Ai, ai, confete, saudade do amor que se acabou. Confete, pedacinho colorido de saudade. Ai, ai, ai, ai. Não te perca a fantasia de ser. Confete, confesso que chorei. Confete, pedacinho colorido de saudade. Ai, ai, ai, ai. Ao te ver na fantasia que usei, confete, confesso que chorei. Porque lembrei o carnaval que passou, aquela colombina que comigo brincou. Ai, ai, confete, saudade do amor que se acabou. Confete, pedacinho colorido de saudade. O meu Pierrot disse sim. Só porque eu encontrei a colombina cantando assim com arlequim. Traguei o meu Pierrot. O meu Pierrot disse sim. Só porque eu encontrei a colombina cantando assim com arlequim.